Amaral, 672. Meia livre decolar, dá 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós. Chama Recife 1251, na alterna 133, decimal 25. 2, livre pouso na 1-0. Livre pouso, voo na 6-1-2. Chama Recife 1251, alternando 133, decimal 25, trip 5415. Autorizado, reporta táxi 6720. Exato, uma táxi 6720. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 9856. Gol 9856, contato da Salvador 390, na saída Puca, Jamo, Aracaju. 390, Puca, Aracaju, Gol 1956. Agora totalmente pronta na Ouro. Solos 4-2, liga direita, solo 1-2, um decimal 9. Solos, Tan 3567, chama Recife 126, decimal 0. 1260, Tan 3567. No 2, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. 3894, acendo a identificação, chega da mar e desce para nível de voo 050. Você segue para 2010, ajuste na 012. Salvador, objeto 6720 para o táxi 171 a bordo, 5 pontos. Webjet 6720, táxi via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 012, bom voo. Índia Alfa 286 com 1012 6720, obrigado, uma boa semana. Gol no meio no 2, mantenha a posição antes do ataque do seu Juliette, após a passagem do Boeing da Webjet, autorizado ingresso para o portão 02. Azul 4206, chama Recife em 12545, alterno 2085. Recife aqui, 2854. Recife 73, livre LS, reporte estabilizado. Livre, reporte estabilizado no 273. Confirme para o controle, 3894. Livre. Chama Recife, ano 2545, ao termo 2085. Torre Salvador, boa noite, a linha 720, aproximando ponto zero. Boa tarde, 6720, linha decola, dá 10, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola, 672. O 273, chama a torre 118 desse Malmeia. 2 da manhã. Obrigado, boa. Uma milha ali de acerra, baixando, chegando. Boa noite, 1273, livre pouso na 10, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso na 10, vou no 273. Qual foi o exemplo? No 60 com meia. Gente, na 273. 6720, decolado ao 51, chame controle 19, decimal 35, com voo. 1935, obrigado, boa semana, senhor. Controle Salvador, boa noite novamente, leve 6720 decolado. 6720, contato radar sobre o 360 na saída da El. 360 na da El, pode voar direto da El, senhorita. Já, direto da El, web 6720. Muito grato. Tá 3894, desce para 2000 pés na gestão 012, livre LS, reporte estabilizado. Saída da El, Leda, após posição Eudes, Eco, Uniforme, Delta, Eco, Sierra, quando intercepta o Zulu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5012 no transponder. Cotejamento correto, confirma o portão? De acordo com o horário, seria das 1830 até 2130, seria obrigatório pela Ampla Zulu 44, ok? negativa à direita, solo 121 decimal 9. À direita no 21, no 9, 21, voa no 273. Solo Salvador, 3829, 73 da Romeu, para Guarulhos, pronto, 4. TAM 3897, Guarulhos 340, aguarda cópia, prepare a Dael Leda Eudes, aguardando. Dael Leda Eudes, solo Golo 273, livrou na Foxtrot. Golo 273, táxi via Alfa, reportante do táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes da Juliette, Golo 273. TAM 3897, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3897. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, pós-posição Eudes, Eco Uniforme, Delta Eco Sierra, intercepta Zulu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5004 no transponder. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, curva direita, perfil da Dael, Leda, Eudes. Segue meu perfil 44, controle 1993, transponder 004, 3897. Protejamento correto, portão 05, chama pronto para o subestacionamento, TAM 3897. Está pronto para o subestacionamento, 3897. Inicia de imediato, 3897. Não, negativo. Gente, reporta quando pronto então, TAM 3897, tem um Boeing da Gol para ingresso, parte principal, ok? Tá, gente, 3897. Bonomia 01, na informação em curso Romeu, Galeão 360, minuto em cópia. Prepare a Dael Leda Bridge, aguardando. Paulo Golo 567, presente da Romeu, Brasília 380. Bono 567, número 2 para a Copa, para Brasília 360. Prepare a Arbor. Elefa aguardando. Arbor Elefa aguardando. Bono 273, ingresso Juliette, posição 03. Juliette para o 3, Bono 203. No pronto cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta Perzulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5013 no transponder. Só confirmando o nível 360, ok? 360. Gente, portão 09, chama pronto para o inspecionamento, Gol no 601. Gol no 567, pronto, cópia. Pronto, cópia, 567. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após posição Elefa, Eco Lima, Eco Fox Trot Alfa, quando intercepta Perzulu 17, segue conforme a rota do plano. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5015 no transponder. Autoridade 360 Brasília, cumprindo a porta, Elefa, quando intercepta o Perzulu 17. Fala da 10 com curva direita, para a decolagem, controle em 19935, aciona transponder 5015, gol 1567. Protejamento correto, confirmando portão, 02. Entra na remota. Gente, reporta pronto para o subestacionamento, remota 12. Corrigindo a remota 13, do gol no 57. Remota 13, contra o gol no 57. Agora sim, para o subestacionamento, 3897. Portão 05, autorizado, reporta táxi, 3897. Autorizado, 3897. 394, Solo 59, livre à direita, Solo 121, decimal 9. Boa noite, 394 via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da C394, observatório da Zan Pushback do Airbus da companhia aí na saída do pátio 3, após ingresso com segurança, Juliette, portão 08. Da 3897 tem 1 no 46 voz, 3 horas e 35. Altair na Galeão. A direita, Indy Alpha, ponto espera 186, ajuste no 012, bom voo e boa noite, da 3897. Indy Alpha, ponto espera 286, da 3897, obrigado, amigo. Equador, já 3297, ponto 090, pronto. Está 3897, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 160 graus com 8 nós, TAM 3897. Aqui é fala 10, TAM 3897. Decolado ao 08, controle 119, 19.35. Controle 19.35, boa noite. Boa noite, bom voo. Controle Salvador, boa noite, 3897. Transfere o perfil da Dayo. 3897, chegou.